Rádio Alerj. Comissões. A frieza dos números de violência praticada contra a mulher negra, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, aponta para um problema a ser enfrentado no Estado. Pelo menos 6 em cada 10 mulheres vítimas de lesão corporal são negras ou pardas. Mais da metade das mulheres vítimas de tentativa de homicídio são negras. Os números são ainda mais alarmantes quando demonstrado o percentual de mortes de mulheres negras, cerca de 64%. Os dados foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa do Rio, na manhã desta quinta-feira, 15 de agosto. Segundo o quadro de mercado de trabalho de 2011 das pessoas economicamente ativas, 1/5 das mulheres negras trabalhando eram empregadas domésticas. Buscando diminuir essas desigualdades, foi implementado esse ano o Plano de Desigualdade Racial. Segundo o secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Zaqueu Teixeira, o plano é importante para fornecer diretrizes de atuação na diminuição das desigualdades raciais. E que a gente consiga reverter as estatísticas alarmantes que temos, em que quando você vai olhar, principalmente no caso aqui hoje da mulher negra, é a mulher que está no índice alarmante de ser vitimada de forma absurda no que diz respeito aos índices quando você compara as mulheres brancas. Então, esses índices precisam reduzir, isso reflete a discriminação existente na sociedade e nós temos que trabalhar para que consigamos reduzir essas estatísticas para produzir uma sociedade mais igual, fraterna e termos no Rio de Janeiro, que é um Rio de Janeiro acolhedor, que isso possa representar também do que diz respeito a não termos violência contra o negro e contra a mulher. Uma das dificuldades enfrentadas pelo plano é a baixa verba disponibilizada para executar os trabalhos, ressaltou a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Inês Pandeló, do PT, durante a audiência. E se você olha por dentro esse valor, a grande maioria é de convênios com o governo federal. Então é preciso realmente que o Estado coloque mais recursos estaduais para enfrentar essa desigualdade que ainda existe no nosso estado entre brancos e negros. Além desses dados, o estudo do professor da UFRJ, Marcelo Paixão, demonstrou que a taxa de desemprego na região metropolitana do Rio em 2013 é de 8,7% de mulheres negras contra 4,9% de mulheres brancas. Reportagem Bárbara Figueiredo.